Aí, vai, vai mais um ainda aí. Estamos encerrando aqui. E aí, Duca? Ok, my friends, we are finishing here. Hey, Splice. Wow, how long, Splice? How are you? We are finished the jam. Before we go out, we will disconnect and stay only offline. I will ask Jean Pedro to give a last solo, guitar solo for us. Yeah, Jean Pedro, great multi-instrumentist from Bahia, Brazil. Grande ator, artista integral, que eu admiro, já sou fã. Tem nem 20 anos, mas eu já sou fã desse cara aqui. Grande artista de Cachoeira. É isso aí. Castiga essa guitarrinha aqui, Jean, pra gente sair desse da Matrix aqui. Se despedindo da Matrix. Antes, deixa eu agradecer aqui a Aí, galera, vamos agradecer ao JK. Uma salva de palmas para JK diretamente do Canadá aqui. JK from Canada, uma salva de palmas pro Crew do Canadá também. Crew. E uma salva de palmas pro TBFX da Califórnia. Aê, TB. Valeu, e agora com vocês pra finalizar o solo de Jean Pedro. Brasil, Bahia. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Até a próxima, Jean Intercontinental. Vamos sair da Matrix agora, desconectar. Thank you.